Como era pequeno, é um belo título, cara. Eu acho que é merecedor de respeito. Não, exatamente, exatamente. Pô, mas cara, sério, a trilha tá muito foda também. Obrigado de parabéns. A trilha tá foda. Cara, eu fiquei esses dias, tipo, a semana inteira no trabalho cantando. Sou travesti. Travesti. Eu achei essa música no... É muito foda. Pô, vocês ouviram aquela do Essa é uma declaração de guerra das bichas do terceiro mundo? Já. Sim. Eu acho que eu ouvi. Eu vi a Renata compartilhou, eu vi, eu acho que é dela. Ela passou isso, cara. Sim. Isso. Tem uma parte genial que diz assim: Jair Bolsonaro fala mal das prostitutas, mas se esconde no motel, vai beber água de chuca. Caraca. Isso é muito foda. Beber água de chuca, caralho, é o fim, né, cara? É baixo, né, cara? Não pode mais baixo que isso, cara. Que foda. Olhem! Lá no céu! Acho que é um pássaro! É um avião! Não, são os caralhinhos voadores! Começar a putaria! Oi, amigos do fórum, meu nome é Marcel de Souza, esse é o episódio número 15 dos Caralhinhos Voadores. Eu tenho aqui ao meu lado direito da mesa o connoisseur de shmails, trainees, sei lá o que, Matuza. Como é que tá, velho? Beleza? Muito, muito honrado por levar esse título. Graduado, né, cara? Na escola do... Da vida. Que foda. Tadinho do Matuza. Mas foi muito injusto, cara. Eu tenho que prestar solidariedade ao amigo, cara. Mas enfim, né, cara? Enfim, deixa o passado no passado, né? E eu tenho aqui meu lado direito, ele que tá aqui pela segunda vez, apesar de ninguém saber, né, cara? É. Nosso amigo Juan Mendes, como é que tá, meu querido? Beleza? Eu tô aqui, tô legal, tô sem traveco. Hoje. Fiz a chuca, tô preparado, tomei banho hoje. Tá depilado, tá tranquilo. Não dei uma parada, porque meu estilo ainda assim é um pouco wild. E no episódio de hoje, pela terceira vez, a gente vai tentar gravar esse podcast sobre um tema que a gente tem muito carinho: mulheres que gostaríamos de ver no pornô, cara. Vamos realizar nossos sonhos, tudo no campo artístico, tudo no campo do pensamento. Saúde, Juan. Tudo. Foi uma tudo. Foi meu irmão dormindo aqui do lado. Eu achei que tinha sido o Juan, cara. Saúde, irmão do Matuza. Agora foi, isso vai agora. Eu não posso de novo. Pode ir. Quem é que faz o partiu, cara? O meu irmão. Deixamos assim, né, cara? É, eu acho que ficou bom assim. Ficou tem bom, ficou bom. Meu irmão. A primeira, cara, uma mina que eu queria ver no pornô, cara, é um sonho meu. Eu já falei dela em algum podcast passado, velho. Eu tenho uma fixação louca por essa mina. Ela é mó piranha, na minha opinião, tá ligado? Tipo, eu tenho toda uma teoria, cara. Ela era prostituta, tá ligado? Não sei o quê. A Lívia Andrade. Aí, tipo, ô, cara, que na moral, assim, a Lívia Andrade era malandrinha, né, cara? Uhum. Tão ligado, né? Sim. Tão ligado que o... Tipo assim, cara... Que, pelo que eu saiba, as malandrinhas faziam show, tá ligado? Pelo Brasil. O Sérgio, Sérgio Malandro... Entenda show como quiser, né? Exatamente. O Sérgio Malandro, ele é empresário delas, show, né, cara? Aonde for, né? Cara, porque eu tenho essa teoria porque, tipo, elas... a Lívia Andrade era malandrinha e eu já vi treta na televisão das minas falando que o Sérgio Malandro, ele ganhava uma parte em cima do que elas ganhavam. Eles eram ele era o cafetão delas, cara. E, tipo, na moral, cara, essas minas que são gostosas de TV, meu... Sério, eu aposto toba dos nossos amigos Miguel e Pinguim, cara, que todas elas fazem programa, cara, todas, sem dúvida, assim, cara. E, tipo... Até porque, tipo, ganhar dinheiro mesmo com sendo malandrinha... Pois é, exatamente. Porra nenhuma. Não faz muito sentido. Exatamente, cara. E, tipo, cara, eu não sei, cara, eu sempre achei ela gostosa pra caralho. E ela faz questão de... Cara, quem vai no show de uma malandrinha? O Marcel. Não. Cara, mas é muito decadente. No show das malandrinhas, cara. E só piora tudo se o Sérgio Malandro for junto, né, cara? Pô, eu acho que o Sérgio Malandro é um plano. Cara, eu consigo imaginar o Sérgio Malandro como um Michê perfeitamente. Acho que, na verdade, ele sempre foi um cafetão e só agora que isso está sendo revelado. É mesmo, realmente. Aquelas roupas, aquele jeito de falar, ele é tipo um precursor dos pint americanos no Brasil, cara. Ele não é um adulto com dano cerebral. Adulto que usa muita cocaína à base das prostitutas dele, cara. Não, meu, faz todo sentido, cara. Esses malucos assim que agenciam mulher, tipo Frota mesmo, cara, tá ligado? O Frota, ele era empresário de várias piranhas de funk, não sei o que. Cara, é certo que esses caras mexem com prostituição, com essas paradas aí, meu. E, cara, eu não sei. Não é prostituição, Marcel, é favores. Favores, né? Exatamente. Acompanhantes. Acompanhantes executivas, é isso que elas eram. Não era prostituição, desculpa, não processo, cara. É verdade, cara. É, ficou meio pesado, né? Vou falar real. Tudo pirata, daí. Você sai, você paga uma grana, isso aí. Sérgio Malandro, ídolo das crianças? E ela cheira cocaína no cu das malandrinhas. Nariz todo platinado. E a minha cupu trincadinho lá, ó. Cara, mas você não curte a Lívia Andrade, cara? Nossa, ficou um silêncio. Eu tô sozinho nessa, cara. Porque é uma parada de adolescente, assim, cara. Não, ela tem cabelo vermelho? Já teve. Agora eu não sei como é que ela é, mas ela é uma morena e tal, tipo, morena. Cara, tipo, caguei com a cor do cabelo dela. Ela é tipo madrinha da bateria da Gaviões da Fiel e tal. É que eu curto ela porque eu já vi ela na TV. Ela faz questão de deixar claro que ela é piranhona, tá ligado? Entendeu? Que ela é o tipinho dela, né, cara? É o estereótipo mina burra e dadeira pra caralho, tá ligado? Exatamente, cara, exatamente. Isso, mas, pô, ela é gostosa pra caralho, mas. É, tô gostosa pra caralho. Mas... Não, e eu não curto esse tipo de mina, tá ligado? Tipo, gostosa de TV, assim, tá ligado? Eu não curto mulher assim, mas eu não sei, cara. Ela sempre me deu esse barato foda, velho. Sei lá, cara, é um sonho meu, cara, que nunca vai se concretizar. Assim, ó, se ela deixa claro que ela é cachorrona, assim, sobe o testosterona. Né? Não, é? Porque tem isso, né, cara? Tipo, não basta, tipo, a mulher que gostaria de ver no pornô, não basta o corpo da mulher, tem toda a atitude, toda a pegada pornô, né, cara? Exatamente, cara. Não basta só a mina ser da hora. Tem mina que é gostosa, mas você não, foda-se, né, pornô, você não... Não vira, né, cara? Não, Até porque mina gostosa é uma coisa que geralmente tende a ter muito no pornô, né? Então não é novidade. Exatamente, pai. É tudo a mesma merda, né? Gostosa por gostosa, foda. Boa. O sempre valoroso Juan. Tem cara de piranha, tá valendo. Não ouvi. Vou entrar aqui agora no perfil das malandrinhas. Vou entrar aqui no perfil das malandrinhas no Facebook, onde é o próximo show. Então, beleza. Continuando, tentando aqui seguir a linha disso que a gente falou, de mulher não só gostosa, mas que inspira o pornô. Uma menina que, cara, ela é pra mim é o máximo. Sempre que eu penso nessa lista, ela é tipo a primeira que vem na cabeça, é o máximo de cara de pornô no mundo mainstream. É a Kelly Cuoco, a Penny do Big Bang Theory. Porra, fácil. Nem lembrava dela, cara, realmente. Com sua carinha de dar tapa, sua carinha de mongoloide. Mas é a mesma coisa da outra que o Marcel falou aí, da Liv Andrade. Cara, mas ela tem todo... E tipo, o Marcel, nessa bichinha que eu falei, ela não tem um shape maneiro. Ela não é magrelinha, tá ligado? Ela é toda puta, ela é foda, cara. Ela eu, sim, fala. Os trejeitinhos, os trejeitos dela ajuda, né, cara? Uhum. Isso, exatamente. É que ela também... Acho que tá mais ali o tesão na mina, tá mais ali naquele jeitinho dela do que no shape dela. Exatamente, cara. Não, inclusive, uma parada que eu acho da hora nela, cara, é que, tipo, ela não tem um rabo enorme, não tem, é tipo, ela parece aquela mina que ela tem uma barriguinha, tá ligado? Que tem uma celulite, tá ligado? Que tem um, entendeu? É, mas é disso que eu falo, quando eu falo que ela tem um shape maneiro. É real. O shape dela, Matheus, é um shape natural, né, cara? Esse é o shape da hora, esse é o shape bom de verdade. Exatamente. Esse é de verdade, cara. É, a mina é de verdade, cara. Exatamente. E eu gosto que ela tem uma carinha de bucaque, velho. Porra. Olha pra ela, eu penso em bucaque, velho. Na hora. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Eu sei que os amigos não são os maiores fãs de paródia pornô, mas a paródia pornô do Big Bang Theory, a mina aparece com ela? A mina que faz ela na paródia pornô é a Brie Olson. O Marcelo não curtiu. Mas, cara, eu não vi, mas até que o conceito é o mesmo, assim, ela tem o mesmo tipo de corpo, ela sabe fazer uma carinha de burrinha, então até que o conceito é o mesmo. Eu não vi na paródia, posso falar, mas. Não, combina, a Brielson combina com ela, assim, cara. É mais nojinho que eu tenho dela mesmo, mas ela combina sim, cara. Realmente, cara. Pô, cara, mas é que tá, eu nunca vi essa atriz em outros papéis, tá ligado? É que, tipo, o que eu falo dela é muito baseado na Penny, tá ligado? Uhum. Então, eu nunca vi ela em outras paradas, então eu não sei, cara. O que eu falo dela é só baseado na Penny. Fez alguma outra coisa na vida dela? Ela fez umas, tipo, filme dos anos 90, anos 2000, tipo, adolescente, assim, mas nada que fosse importante, eu acho. Não que eu lembre. Eu tenho uma outra pergunta de cunho léxico. É, o amigo repete pra nós aí o sobrenome dela. Caralho. De cunho léxico. É. Talvez eu tenha inventado esse verbete agora. Mas ficou bom, cara. Ficou bom. E proponho usar ele mais vezes. É Kelly Cuoco. Tipo, ela deve ser filha do Francisco. Nossa senhora. Note preconceito. Quando o cara é brasileiro, é um velho e é feio, é o Cuoco. Todo mundo fala Cuoco. Quando é a mina do tio que é vendo pornô, é Cuco. Cuco. Verdade, o nego faz questão, né? Cuoco. Francisco Cuoco. Aí a mina. Mas eu acho o Cuoco muito mais. Porra, tem um garbo muito maior, cara. Francisco Cuoco. Olha que nome, cara. Tem que ter muito coragem. Eu sei que não é o tempo, mas é um homem que gostaríamos de ver no pornô. Francisco Cuoco. Hoje. Ele claro, atualmente. Nojo. Que merda, velho. Pô, eu imaginei o cara pelado, as pelancas do velho, aquele cheiro de velho, tá ligado? Porra. Cheiro de bigode. Foca no bigode. Cheiro de velho. Não, é só que toma banho uma vez por semana, tá ligado? Sabe? Não, cara, é aquele cheiro daquele sabonete de velho, tá ligado? Aquelas roupas cheirando naftalina, cara. Porra. Caralho. De telecena do ano passado. Caralho, meu. Vai, Rua, manda aí a sua. Acho que já. O amigo Matuza foi pro nicho da realidade, então eu vou pôr o pé no chão. Beleza? Se essa lista fosse o Brasil, eu estou me dirigindo exatamente agora pra Cracolândia, na nossa lista. Em terceiro e último lugar de uma coisa totalmente sombria, eu apresento pra vocês uma das mulheres que gostaríamos de ver no pornô, Baby Consuelo. Também com AK dele do Brasil. Eu tenho direito a minha defesa ou eu posso já ir embora? Não, você deve. Exatamente. A honra manda, cara, que tu faça a defesa. Por favor, então. Vocês lembram que antes dela parir um monte de criança com nome indiano e virar religiosa na linha, que ela fazia parte do Novo Baiano? Sim. Eu lembro que ela era a única mulher dentro dos Novos Baianos. Certo. Sim, sim. Então, se tem uma pessoa que eu olho e vejo bucaque escrito na cara, é ela. Não, fora que... Até porque com aquela boca daquele tamanho, né, cara? Porra, isso é verdade. Por favor, não vamos ser maldoso. Eu tô lembrando dela na época dos Novos Baianos. Sim, sim. Que também não era linda, né? Não era linda, mas ela tinha um jeitinho de maconheiro da fazenda, que era foda. Não, maconheira não. Cogumelo. Ácido não, passivo. Eu posso mandar em anexo algumas imagens pra mim? Deve. Pior que as fotos só tem a cara dela e um monte de cara barbudo, parece uma coisa, mas eu quero que vocês abstraiam. Caralho, bem sou eu, cara. Vários eus aí no meio. Vários o quê? Eu vou mandar mais. Vários eus. A foto é pequena, mas eu tô vendo. É minúscula. Não existe foto grande nessa época. É verdade. A próxima eu tenho certeza que em primeiro plano é um cara que é da família do Matu. Se liga aí. Então é o próprio. Porra, nessa foto aqui ela tá bacana mesmo, cara. Porra, é o. É o Boca de Cantor aqui, eu acho. Nome. Eu não lembro o nome desse cara, mas ele é famoso. Pô. Famoso. Ela tem um jeito de hipzinha suja. Sim. De barro. Sim. Entendeu? É, mas e é. Ela assim, tem um lugar no meu coração. Nessa época, né? Na época do cogumelo. Ô, cara, ela tem. Aí vem curtir um bucacão. Ô, cara, ela tem uma cara de mina que já abortou, tá ligado? Saca? Que viveu em excesso as paradas, tá ligado? Já abortou, já fez todo tipo de merda possível na vida, cara. Que já abortou e não lembra, né? Exatamente. Um filho com cada um dos 19 integrantes do Novo Baiano. Todo mundo com de Deus hindu. A Cauã, a Karauê, Kawanauê. Paranauê. Que foda. Eu a última foto é que ela tá pelada, mas no contexto totalmente não sexual. Vamos ver. Ah, não, aqui, mas ela já tá mais velha, né, é, cara? É, já é atual. Aqui eu já não ia nela, cara. Até nas outras eu ia. Mas o que fascina nela é a carinha de cogumeleira. Uh-huh. É, porque nessa foto. Nessa foto. Nessa foto comportada, ela tá com cara de sóbria, né, cara? De tentando se adequar à sociedade. Porra, isso não é o que a gente quer nesse caso. A gente quer marca de seringa, a gente quer queimadura de cachimbo de crack na boca. Tipo isso aí. Acho que é um bem esquecido por 3 dias dentro dela. Cara. Eu não sei, eu penso sempre no melhor pra mim, né? Então é assim que eu vejo. Tipo, cara, eu imagino ter uma cena de um filme brasileiro. Que eu não lembro qual filme que é, na verdade. É uma pornochanchada qualquer aí. Que a Carla Camurati, ela pega, corta uns pentelhos, tipo, bola e fuma, cara. Baseado, tá? Caralho, essa cena é antológica. Essa cena é um clássico. Pois é, cara, imagino ela fazendo a Viva do Brasil fazendo isso, tá ligado? Fora das câmeras, só pra zoar. É, a Estrela Nua, o nome do filme, a Estrela Nua. Diz eu vi um pedaço de histórias que as nossas babás não contavam, que tem costinha, cara. Sim, sim. E um monte de anão de costinha, nem precisava daquela morena gostosa no filme. E tem um anão viado também, cara. Tem um anão viado que tá fugindo do namorado pra ir comer moreno. Bom, a gente vai... Talvez a gente grave sobre isso aí. A gente aborde esse tema. Tá na lista. Então vamos queimar a pauta. Peraí, anões ou os pornochanchados? Pois eu acordei com o cheiro da sua buceta em meu nariz. Foi tão gostoso, bati uma punheta e fiquei mais feliz. Hoje eu acordei com o cheiro da sua buceta em meu nariz. Foi tão gostoso, eu bati uma punheta e fiquei mais feliz. Cara, esse vai em homenagem ao nosso amigo Miguel, cara. Eu fiquei pensando nele, isso aí, cara. Não quero te sabotar, Matuza, porque provavelmente não é a mesma coisa. Mas é um sentimento que eu compartilho. É uma mina que eu gostaria de ver no pornô. Cara, todo mundo aqui já olhou novela em algum momento da vida, né? Sim, sim. Então, cara, nós vimos ela crescer, velho, tá ligado? A gente viu ela desde criança na televisão, fazendo papéis dramáticos. Nota a entrada de um terreno perigoso. Calma, veja bem, eu vou chegar na maioridade, entendeu? Não, mas eu sei de quem você vai falar. Em homenagem ao Miguel, tá óbvio. Cara, óbvio também qual faixa etária seria. Eu assisti essa mina crescer, cara, e ela se tornou uma mina, uma coisinha linda, cara, uma coisinha de louco, velho. A Cecília Dassi, meu, vocês manjam ela? Cecília, eu pensei que era outra pessoa que você ia falar. Como é que se escreve esse Dassi aí? D-A-S-S-I. Ah, puta que pariu essa mina, caralho, puta que pariu, agora que eu abri aqui, cara. Tá muito bonitinha, cara. Cara, porra, caralho. Eu queria ver ela fazendo aquela, tá ligado? Aquela, tipo assim, black girls, black girls, não, white girls. White chicks. And black cocks, tá ligado? As paradas destrutivas. Exatamente, cara. Cara, ela é muito bonitinha, né, meu? Eu não sei, cara. Eu sempre confundo ela com a Letícia Collins. Quem é a Letícia Collins, cara? É a mina do Bonitinha Mas Ordinária Novo. Ah, porra, não, cara. Eu sempre confundo as duas, cara. Sim. As duas são mesmo a mesma faixa, tá ligado? E as duas estão uma coisinha de louco também, cara. Realmente. Pois é. Onde que eu já vi essa mina, essa Cecília Dassi? É novela que eu produziu? É, novela. Ela fazia novela criança, assim, cara. Criancinha fazia novela. Ela é gaúcha até, cara. Tipo, guriazinha mesmo, 8 anos ela fazia novela. Eu me lembro dela. Ela fez TV Globinho, cara, essa mina. Tá aí. Agora eu lembrei mesmo. Hoje daí, é uma porra, é uma baita de uma mulher hoje, hein? Não, foi, ficou. E ela tem muita cara, assim, daquela bela vidraça que a indústria pornô vai moer. Tem bem essa cara, assim, do vídeo que tu abre no X-Videos e ela tá podiada por 52 pirocas negras gigantes, assim. Não, é, cara, ela tem cara de ser aquela mina fragilzinha, né, cara? Ela tem cara de ser mina que o cara quer doutrinar na base da piroca, velho. Realmente, cara. Porra. Então olha aí a foto que eu mandei agora. Vamos ver. Porra, Matuza. Caralho, velho. Eu aqui falando um monte de merda da mina que você manda essa foto, porra. Homenagem ao Miguel, pô. Miguel, né, cara? Afinal de contas. Ah, não, aqui, mas no Google Imagens aqui tem o Cecília. Eu tô esperando pra rir porque não abriu. Meu Deus, cara, eu me sinto como se eu pudesse ser preso agora. Você pode. Fica à vontade. Errado, cara. Ó, vou mandar uma outra foto dela aqui, cara. É o melhor que eu consegui até agora. Vamos ver. Deixa eu pegar aqui. Vocês têm que ter paciência, tá? Tá dor, né, cara? É aquela coisa. Ó, tá carregando. E ela interpretava a personagem Sandrinha. Sandrinha, sim, cara. É. Teve até matéria falando de como ela tava bem na novela. Eu me lembro disso. Ó, vou mandar uma foto aqui, cara. Auto-fetiche essa foto, na minha opinião. Porra, sei lá. Pô, cara. Pô. Tudo bem, mas... Não, cara, ela tem cara... Ela tem cara... Você tá com uma mina dessa, você não pode perder contato visual, cara. Por quê? Cara, olha essa cara dessa mina, cara. Sim. É verdade. Não dá pra você perder contato visual, cara. Naquela foto... No olho, né? É, porra. É. E ela tem um queixinho da hora também, cara. Pô, queixinho. Eu nem consigo imaginar ela fazendo aquele tipo de vídeo do rapaz filmando ela no celular e ela ficando um pau. Uhum. Fazendo carinha de quem tá gostando demais, assim. Carinha de quem tá gostando demais. Como eu costumo dizer, cara, ela tem um queixinho de esmirilhar piroca, velho. Porra. Da hora ela, cara. Lembrei dela hoje. Pô, cara, que nessa foto ali eu consigo imaginar, tipo, ela malhando ali, tá ligado? E uma gangue de creeps, tá ligado? Ou os bloods, tá ligado? Padinho. E saca? E ela acaba sendo seduzida pelos caras e os caras abusam dela. Pensar nos creeps e os bloods lutando pelo território, sendo ela o território. O território sendo ela. Boa. Que merda. Então acaba que todos eles vão pra cadeia. E lá o delegado também é um cara malvado. Ele vai doutrinar tanto os creeps, os nudes e ela. Nossa. E ele é o Francisco Cuoco. Pô, melhor pornô do planeta, cara. Pô, realmente, cara. Ai, ai. Matuza, cara. É quem tu... agora? É eu. Cara, eu tenho... Já que você... Já que meu amigo Marcel falou aí de uma menina que a gente viu crescer, eu vou falar de outra também que cresceu, pelo menos da minha geração, cresceu junto comigo, que me surgiu agora, nem tava na minha lista aqui, mas me surgiu agora, que era uma menina gordinha, que ninguém ligava, e cresceu, virou uma mulher, puta que pariu. A gordinha emagreceu. Montagem de Facebook. Aí, gravando podcast. Então, que porra, que é a Fernanda Souza. Ah, cruz, credo. Que isso, ô Marcelo, que isso. Fala, nem vou falar nada, fala aí, cara. Fala não, eu quero saber da sua, o motivo da sua... Ela não tem nada demais, cara. Eu vou te dizer que eu gostava mais quando ela era a Millie, da Chiquititas. Eu posso falar porque eu era um adolescente também, tá? Não era pedofilia na época. Eu achava... Hã? O quê? Não importa que idade que tu tivesse, tu não pode falar isso. Não... Eu gostava muito mais dela fazendo a Millie quando ela era meio gordinha ainda, cara, do que hoje em dia. Ela não me desce, cara. Não, mas ela ainda é meio gordinha. Oi. Ela não é bonita, assim, ela não tem rosto bonito. Não. Mas ela fica de um corpo, cara. Porra, ela é ex-gordinha, cara. Ex-gordinha é a melhor coisa. Porque as coxas ficam, o quadril fica, o peito fica. Toda gordura que é importante fica no lugar, né? Exatamente. Ex-gordinha, cara. Invistam. Não, é assim, cara. Invistam. Eu concordo contigo, mas ela não, cara. Ela tem cara de piranha de balada. Apesar de que piranha de balada, pra mim, é uma parada que eu acho... Tem um fetiche nisso, tá ligado? Aí, Marcelo. Marcelo, nem se o cara comer ela até ela chorar. Até ela chorar? É. Ah, não. Se chorar... Não, chorar vai. Tá. Tá, eu... Beleza. Voto a favor, Matheus. Tá liberado. Pode passar. Viu como o coração do amigo pode ser aberto facilmente? Porra. Verdade, eu sou suscetível a essas coisas. Cara, mas tu já viu ela? Ela te inspira o quê, cara? Tipo, da onde vem essa tua adoração por ela, cara? Cara, eu não porque sei. Ela é, né? Gordinha? É, então, na verdade, assim, tipo, ela nem tava na minha lista, assim, ela me veio mais por causa desse conceito que você falou da menina que cresceu. Mas, cara, porque assim, ela sumiu uma época, pelo menos pra mim, que não vejo quase televisão, e reapareceu gostosa. Tipo, foi um choque pra mim, assim, cara. Ah, e aí, eu falei, fala bem. É porque eu achava ela bonitinha também. Tipo, não, ela fazia malhação também, né? Sim. E aí, tipo, eu achava ela uma gordinha. Eu achava ela uma gordinha legal. Eu falei, pô, essa menina, ninguém liga pra ela, a menina daorinha. Aí, tipo, é tipo aquela amiga que era gordinha na escola e você achava ela. Se você, tipo, era. Todo mundo zoava ela e você era, tipo, ficava olhando pra ela, tipo, tadinha dessa menina, aí depois de uns anos ela volta gostosa e todo mundo quer comer, e você falava, olha, eu avisei. Tipo, não come também, assim, junto com todo mundo. Não, naquele programa lá, acho que era no Toma Lá da Cá, que ela aparecia, não lembro do que eu falava dela. Não, ela usava umas roupas apertadinhas, cara, porra, tem uma baita de umas coisas. Pô, ela usava espartilho, tipo, só espartilho nessa porra, dessa série. Caralho, eu tenho que baixar. Cara, eu acho. Fala. Tinha várias cenas assim, tipo, de quase nenhuma roupa. Cara, eu acho que eu sei de onde é que vem meu nojinho por ela. É tipo assim, é que nem, tá ligado, a Gisele Thier? Sim. Cara, eu acho ela bonita pra caralho, assim, eu era muito tarado por ela. É que eu não curto quando a mina é bonita naturalmente, assim, tá ligado? E aí, é tipo assim, eu achava ela bonita pra caramba, e de repente todo mundo descobriu que ela era bonita. E começaram a forçar a barra de ela sendo sensual, dela ficou posando na trip, tá ligado? Perde a magia pra mim. Quer ver uma mina que eu era tarado e perdi toda a vibe, assim, por ela? É a Sheila do vôlei, tá ligado? Aquela narigua. Girafona. Sei, cara, eu acho que aquela mulher é linda. Eu acho que aquela mulher é um espetáculo, velho. Aí, tipo assim, durante anos, cara, eu era fanático por ela, assim, tá ligado? Cara, mas ela não é bonita. Não, mas veja bem, Matuza. Só eu achava ela bonita. Eu falava pras pessoas, elas falavam assim, não, cara, ela é feia pra caralho. Aí, ela sei lá, a seleção, um ano atrás, dois anos atrás, a seleção ganhou alguma coisa importante, cara. Aí todo mundo começou a achar ela bonita. Ela foi posar, fazendo foto sem sol, perdeu a graça pra mim. Perdeu. O romantismo se foi, cara, tá ligado? Cara, não é, cara, ela tem aqui ela na VIP. Nossa, sério? Ela, caralho, cara, tipo, as pessoas compraram. Mas ela é, eu acho ela linda, cara. Ela tem um narizinho muito lindo, cara. Ela é linda, linda, linda, linda. Mulher com nariz é maneiro. Ô, Matheus, por que que tu insiste em brigar com o cara que sabe que ele gosta de mulher feia? É verdade, verdade. E, cara, a Gisele Thier, ela é gostosa, tem todo um portezão, mas, tipo, ela tem um narigão também. Quem? A Gisele Thier. Eu não vejo problema. Não, ela é gostosa, eu acho a Gisele Thier da hora, assim. Mas, assim, a Gisele Thier, ela tá ali, sabe, no meio fio entre ser bonita pra caralho e meio estranha. Mas pelo nariz? É, se ela passasse um pouquinho, ela ia ficar estranhíssima. Cara, o nariz é não, Gisele Thier. É abraça o nariz. Abraça, põe ele no pacote. Beija nariz. Esse nariz, tudo. Não, eu não. Torne-se uno com esse nariz. Não, eu não gosto não gosto de nariz muito grande, que cutuca o cu no 69, é foda. Mas aí, tá graça. O amigo também. O amigo também quer. Não, quer garantia de tudo na vida, Matheus. Exatamente. Tá aí, a vida tá aí. Eu não sou um cara de muitas surpresas, cara. Ah, não, cara, o nariz de uma mulher, às vezes, ele é como, saca quando o céu tá bonito, cara, só que ele falta o pôr do sol, o sol tá encoberto, o nariz, ele é o sol surgindo, entendeu, cara? Caralho. Sério, o nariz é isso, velho. Comparação de bosta, mas ok. O Miguel, o Marcelo tem essas coisas, esse cunho artístico que vem do nada e vai pra lugar nenhum também. Eu não sei se eu já falei isso no podcast. Você ainda fala. Não, fala. Eu gostei da revelação de que o Marcel é o hipster do pornô, né, cara? Então, não começou, eu já desgostei. Não, mas o Marcel é muito assim, cara. O Marcel é muito assim. Tipo, não, tipo, cara, eu tô aí totalmente do tema, né? Tipo, a Sasha Grey, tipo, a gente, né, fala um pouco, acho que ela é superestimada e tal. Mas, tipo, o grande argumento do Marcel é, tipo, não gosto dela porque todo mundo gosta dela. Exatamente. Justo. Não, cara, eu ia falar uma parada, eu não sei se eu já falei isso no podcast, eu não tô lembrado agora, cara, mas eu tenho uma teoria sobre o nariz, cara. O nariz, ele é o pênis da mulher, cara. Eu acho que você já falou isso. Eu já falei isso, né, cara? Você falou isso no episódio piloto. Não ouvi, Juan. Eu acho que a comparação com o sol tava melhor. Eu nunca mais vou fazer um 69 confortavelmente. Nunca. Desculpa fazer essa. Trazer essa ideia maldosa aí. Elas estão chegando. Pra quebrar meu pau no meio. Elas estão chegando. É o bonde da Xota sem freio. Elas estão chegando. Pra quebrar meu pau no meio. Elas estão chegando. É o bonde da Xota sem freio. Cansado do trabalho, vocês vão até a sala de estar, até a cozinha, e vocês encontram essa menina que eu mandei a foto. Deixa eu ver. Eita. Vamos ver. Cara, quem é essa menina? Uma vizinha. Fala, mano. Agora o grande poste não é que vocês comerem, é porque o vizinho de vocês está bebendo vinho na cozinha. Ela fez misto. Caralho, a Kelly? Caralho, maluco, caralho. Puta que pariu, cara. Nossa, tô louco aqui, cara, tô louco. Puta que pariu. Cara, realmente o nariz. De respeito, hein. Que mulher, velho. Cara, e o sotaque dela, maluco. Puta que pariu, cara. Nossa. Ela é da onde, essa mulher? Essa mulher é inglesa, mas ela faz a série misto. E na série ela tem um sotaque muito bizarro. Uma cara de russa, essa mulher? Ela tem o sotaque dela, se eu não tô enganado, é uma coisa meio, tipo, do pessoal que nasce no leste europeu e vai pra, tipo, pra Inglaterra e tal. Uhum. Por exemplo, ela fala assim, ó. Chubuco, é que Entendi. Entendeu? Imagina, Marcelo, tu chegando em casa, ela te olha, pega aquele vinho assim, dá uma balançada, diz, mas pô, que novo, pô, pelo amor de Deus. Cara, se eu chego na minha cozinha até tá essa mulher, eu procuro o taco de beisebol mais próximo. Maluco, vocês são malucos, cara. Vocês são malucos. É. Como eu não queria. Não importa se a mulher é branquinha, se ela tá queimada de sol, se ela tá com radiação. Se ela tem 3 metros de altura. O cara se incomoda que a mina do leste europeu provavelmente se prostituiu por um prato de comida até chegar na Inglaterra. Não, isso seria legal, isso não seria o problema. E ela tem esse quê do leste europeu que é muito bonitinho, cara. Ô meu, Juan, só tem uma parada, cara. Cara, eu não gostaria de ver ela no pornô, eu gostaria de ver ela com uma aliança no dedo, tendo o meu sobrenome. Porra, que isso, cara. Não, nah. Cara, Marcelo, as mulheres são tudo, Marcelo, a gente não pode abraçar. Assim, não pode levar pra casa, não é assim, tem que ir. Não alimente. É, exatamente. Você ouviu aquela música do Velhas Vidas, quando a puta mora longe? É. Não ouvi. Cara, pior que, tipo, esses uniformes do Misfits, né? Da hora, né? Tipo, ela tá só de uniforme, tá ligado? Sem nada por baixo. Até que isso é um. Você acabou de ler o meu pensamento. É. Outra coisa, tem um episódio que ela transa com um homem que na verdade é um macaco. Eu consigo todo mundo ver. Sim, parada. Cara, aquilo é foda. Aquilo é foda, velho. Cara, não. E ela é muito da hora, cara. Ela é muito da hora, velho. Tipo, eu fiquei apaixonado por ela quando eu vi a série, cara. Nossa. Cara, né? Ela é demais. Ela é demais. Demais. Tudo assim, ela é linda. Ela fala, não sei se eu é demais. Uh-huh. Ela segurando tudo, com o cabelo vermelho na foto que eu tenho aqui, que eu vou mandar, tá demais. Ah, eu tô vendo essa foto aqui. Vou mandar então pro amigo do Marcelo. Manda aí. Quero o link. Ah não, mas aqui no Poodle eu já não gostei muito não. Ah não, tá maneiro. O problema é o cachorrinho, mas a gente tá. Ela parece que tá de peruca, velho. Ah não, para, não escolhemos. Ah não, ali eu não gostei. Mas é que meu amor por ela seria tão verdadeiro, cara, que tipo, eu não me importaria se ela tivesse com aquele cabelo ali, tá ligado? Caralho. Se ela falasse comigo com aquele sotaque. Como é que é o sotaque dela, mano? Fala de novo, por favor. Cara, eu acertei tudo. Mais uma vez, parece um Muppet, parece o Caco falando. Ah, era muito foda, cara. Eu tô emocionado. Ficou baixo. Não me importaria se uma das mãos dela fosse o Caco. Nem eu, cara, nem eu. A gente não fosse um pai diferenciado, assim, ela tem um irmão, que é a cara dela também. Ah, melhorou aí. Beleza? A mesma sobrancelha, fez a coisa. A primeira vez que eu vi uma foto do irmão dela, achei que era ela. Achei que era ela, que foi de ontem. Mas é que ela tem umas feições bem masculinas mesmo, né, cara? É foda. Ela tem uns ombrão, né, cara? Foda. E eu curti que no Misfits, tipo, é que nem tem essa outra foto que. Ela tem um corpo quase de Big Barba. É, cara. E tipo, ela tá sempre com umas roupas da Adidas, tá ligado? É. Eu curto, cara. Eu curto ela. Porra. Ah, cara, que coisa linda. Eu tinha esquecido dela, cara. Ah, cruz, cara. Vamos parar de falar. Ela fazendo. Já sei o título de filme por boca dela. Qual? Tudo por um Green Card. Que horror. Cara, essa mina é grande, cara, porque, tipo, eu tô vendo essas fotos dela, tá, tipo, me lembrando, tipo, a Brienne, tá ligado? Do Game of Thrones. Não, ela é alta, mas não é nada, assim, monstruoso, não, cara. Grande, mas alguns centímetros que ela chegava no nível de barba, que pra mim seria perfeito. Porra, é, tá aí. Então, tudo por um gritar, eu tô um pornô pra ela. Pô, foda. Essa não ia ser mais legal se fosse... Isso ia ser mais legal se fosse um reality show, tá ligado? De verdade. Tem que fazer tudo por um Green Card. Caralho, perfeito. Vou ligar pra ela agora. Ai, ai, cara. Vou eu? Vai lá. Vou eu. Tipo, eu sei que é eu, tá ligado? Só que eu pergunto se é eu, tá ligado? Que nada a ver isso, cara. Cara, eu vou repetir, cara, porque a minha criatividade é muito fraca. Eu vou repetir uma que já foi falada na tentativa anterior, cara. Ó, ninguém ouviu mesmo, é só podcast que só nós sabemos como é que é. Exatamente. A gente só vai ter que fingir as mesmas coisas que a gente falou da outra vez, né? A gente não lembra, então... Cara, é uma mina. Ela, tipo assim, cara, me dói olhar pra ela, mas ela tem uma cara de perversa, tá ligado, velho? Ela tem uma cara de. Ela tem uma cara de que ela conhece o mal do mundo e ela vive dentro disso, tá ligado? É, cara, a Juliana Didone, cara. Porra. Nossa. Cara, tipo, do jeito que você falou, eu imaginava outra coisa, cara, mas eu entendi o conceito que você falou. Não, cara, é que ela é tão bonitinha, cara, ela é tão delicadinha, meu, mas ela tem uma cara de piranha, tá ligado? Uma cara de, saca? É que a gente já falou, que ninguém sabe, ela tem cara de mina classe média alta, cracuda, tá ligado? Exatamente, cara, exatamente, a mina que tá afundada no crack, cara, que faz de tudo por uma Britney, né, cara, porra, ela é muito foda, cara, tipo, ela é muito foda porque ela é viciada em droga, olha a mentalidade, cara. Ela tem aquele charme, só as cracudinhas assim, da boquinha queimadinha no canto, assim. Nossa, cara, aquilo ali não existe nada igual no mundo, cara. O dentinho levemente amarelado por lado só. Só assim, só um sopro de Deus ali que bateu e deu uma entortadinha. Assim. Coisa linda, cara. Não, cara, é bem aquela foto que tinha surgido, cara, quando a gente tava falando dela, meu, que tá ela numa pracinha, né, meu? E tipo, que nem até o Juan falou, cara, que tipo, ela colocou o cachimbinho pra trás pra não aparecer, tá ligado? É muito foda, cara, é muito foda. Deixa eu ver a imagem que vocês mandaram, cara. É, mandei aí uma foto que é dessa época aí. Esse cabelo, ela com esse cabelinho curtinho, achei a foto dela escondendo o cachimbinho. Ah, não achei. O cara que tá lá atrás, passando, ele pagou 5 pontos pra ver a teta dela. Aí, ó, a foto dela jogou o cachimbinho pra trás e tirou fotinho. Peraí. Ah, não. Não, pô, estou falando da mesma foto, cara? Ela tá loira? Aí, ó, joguei, peraí, desculpa aí. Agora. É, não tinha jogado. Não, mas nessa foto que ela tá loira, ela tá com maior cara de puta drogada também, né, cara? Então, mas essa aí mesmo, a outra que eu mandei aí, que é a do cachimbinho. Cachimbo. Ela tá loira também. É que tá abrindo aqui, cara. Mas é, cara, ela assim, ela tem tanto aquela cara bonitinha, mas, tipo, alguma coisa te remete a errado, né, com ela, cara. Exatamente, cara. Daí, tipo, pô, eu fico imaginando ela fazendo aqueles filmes, tá ligado? Se sujeitando a coisas humilhantes, tá ligado? Pra receber o pagamento pela cena, cara. Porra, cara. Craquelidas. Cachorro. Vai lá. Beleza. Eu vou mandar uma agora aqui também, que é essa que nem o Marcel fez, é em homenagem ao Miguel também, né? Como ele não tá presente, a gente gosta de homenagear o nosso amigo, né? Uhum. É homenagem ao Miguel também, que eu acho que o Juan, não sei se ele vai curtir, mas eu sei que ele curte. Não sei se ele vai curtir pronosticamente, mas eu sei que ele curte ela. Que é a Yolande Funk Vincent. Ah! Caralho! Do Diet World. Como é que escreve o nome dela? Deixa eu entender uma coisa antes de eu comentar qualquer outra coisa. Por que em homenagem ao Miguel? É que o Miguel curte ela também. Ah, não, beleza, mas do caralho. Não, o forte dourado. Escreve assim, Mortel. Ah, cara, só que ela é numa vibe escrota, né, cara? Ela não pode ser pornô bonitinho, né? Tem que ser na pegada. Cara, o segundo nome dela é King of the Rats. Então, vocês manjam aí com sujão o negócio. Deixa eu ver a foto pra lembrar dela direito. Pior que eu não tinha pensado nessa daqui pra lista e esqueci, cara. Ainda bem que lembrei. É, cara, porra. Ô, Arthur, peraí, cara, só um pouquinho. Ela é aquela mina que tu tava falando no chat. Isso. E aí tu falou da vozinha dela e o Miguel falou: se um amigo quiser me comer, só falar com essa voz. Ela mesmo. Ele falou aqui no chat. O Marcel falou que o Miguel. Porra, legal que quando a porra de o que fica no chat morre no chat, né, Marcel? O Miguel vai ficar bolado. Então é que o Miguel falou que ele o tesão dele é na vozinha dela. Pô, se o amigo quiser me comer, é só fazer essa vozinha. Miguel, isso não pode ser cortado, cara. Isso tem que ir. É foda você zoar o cara que é editor, né? Se importar, as pessoas vão saber de qualquer forma. E, cara, voltando a Yolande, ela tem vários, né, Yolande hoje tem vários clipes que, puta, deixa ela nas situações mais erradas possíveis, né, cara? Tipo, sim. Ela pintada com a pele de preto petróleo, com uma peruca e um batom vermelho. E o olho amarelo. É, tipo, o olho pintado em cima da pálpebra, assim, né? Ah, cara, não é nem isso. O Marcel acho que não curte, né, Marcel? Eu acho ela muito magra, cara. Mas você não curte a banda também? Não ouço em casa, assim, acho da hora e tal, mas não é minha vibe. Você já viu o clipe de Cookie Trumper? Que é um clipe novo, eu acho, mais recente. Cara, com ela no final. É, cara, esse clipe é foda. Ela é uma vendedora de docinho, assim, né, de cookie, numa escolinha católica. Uh-huh. E pega um negão traficante, cara, escrotaço. Cara, esse clipe é muito ideia errada, cara. Tem uma cena no clipe que ela mija no chão, cara. Caralho. Ô Matheus, tu já viu ela no Max North, na outra banda dela? Que é com ele também, né? Que é com ele, que ela tá normalzinha, né? Com o Ninja também, né? Porque eles fazem um som, sei lá, mais de Yuppie. Eles têm um visual de Yuppie, assim. Sim, sim. Não é a mesma coisa do que o Andy Padrona de hoje. Cara, ela no Max North, tipo, você olha e fala, foda-se, caguei pra ela, né? Como é que é o nome da banda? É uma coisa de Harry Potter. Max Normal. Peraí, vê. Ah, não, aqui já... Não, cara, aqui até vai, cara. Não, aqui você perde toda a magia. A gente quer ela com cheiro de fluido corporal. Exatamente. Eu entendo. A gente quer ela mijando pro chão. Mijando a gente. Não, a gente não, só isso. Cara, o ninja tá melhor do Max Normal, mas ela não. O cara. Ninja parece que é marido dela, sabia dessa? O quê? Parece que o Ninja é marido dela. Sim, eles têm uma filha. Eles têm um filho, né? Uma filha. Sim. Cara, imagina que a gente tá gravando essa porra e depois ele bate na porta de madrugada e o Ninja com aquele cuecão dele, branco com um monte de desenho preto, né? Satisfação. Uhum. Ele e o negão do DJ High Tech. DJ High Tech negão, eu nunca vi a cara dele. É, na verdade, tipo, eu acho que o DJ High Tech é uma entidade, né? É, tipo, é. Eu já vi um gordinho branco e eu já vi um negão grandão também. É, na verdade, o DJ High Tech, eu só reconheço a máscara, tá ligado? Sim, a máscara era de dente lá. É. Talvez o DJ seja a máscara também. É, ela tem essa vibe sujona e tal. Que ela não é o tipo de mulher, não. Realmente, é. Mas só desdenhou, né? As favelas da África mais consumidas do que crack subindo a qualidade. É que ela não tem sobrancelha, né, cara? Também. Ela tem, mas é loira. É. Mas eu respeito a opinião dos amigos. É, respeito. É, cara, ela não é grande coisa, mas é todo conceito, cara. Aham, sim. Todo conceito. Ela tem uma bundinha maneira. Deixa eu comentar um negócio sobre a voz dela, já que o Miguel ficou eriçado a tal ponto. Tem um clipe logo que. Um clipe não, uma entrevista do Dayenko, logo que eles começaram a fazer sucesso, que ela fala no microfone lá e tal, né, na entrevista. Cara, ela tinha uma voz mais aguda do que a de hoje. Caralho. Caramba. É, parecia que ela tava, tipo, assustada. Parecia um camundongo com medo. Assim. Não sei se isso aumenta ou diminui o fetiche do Miguel, mas só comentando. Não, sabe o que o Miguel ia curtir? Mas já viu ela vestida de Pikachu? Já, claro. O Marcelo, o Miguel ia curtir. Vai no beco da Chatuba, do Manguinho, Arará, patati, patatá, patati, patatá, patati, patatá, patati, patatá, cidade alto, Jacaré, Cordovil e AVK, patati, patatá, patati, patatá, patati, patatá, patati, patatá, ela me dá em qualquer lugar, patati, patatá, patatá, patati, patatá, ela me dá em qualquer lugar, na Mangueira, Flores Seca, Camarista, como tá, patati, patatá, patati, patatá, patati, patatá, patati, patatá. Vagamente, cara. É, eu lembro vagamente também. Qual que é o nome dela? Liam. Quer que eu mande foto? Eu mando foto. Manda. Mas enquanto você. Vamos ver. Ah, vamos ver. A mulher? Meu Deus. Até que essa foto tá, que você mandou aí. Vamos ver. A primeira tá melhor, hein, do que a segunda. Ela tem uma testa gigante, hein, cara. Meu amigo, ela é da árvore genealógica direta do Alan Moore. Agradece por ela não ter a barba do pai. Justo. Não, cara. O pior de tudo é que ela tem os olhos de evil sorcerer, assim. Ela tem os olhos de evocador de deuses do mal do pai dela. É. Verdade. Eu acho que ela foi invocada pelo pai dela. Agora o amigo apedrejou a menina. Eu gosto de mulher gordinha, cara. Eu acho ela gostosa, cara. É, eu gosto de mulher gordinha, mas ela não é bonita, assim. Ela não é da hora. Nessa segunda foto, cara, ela tá com uns tetão, velho. Ela teria público, porra. É, eu gosto de mulher gordinha, cara, mas é que ela não é da hora, sabe? Não, até na primeira ela foto. Não é o quê? Ela não é da hora. Ah, mas o cara, nessa primeira foto que eu mando aqui, cara. Ela não tem. Pega aí a foto que eu tô mandando. Vê. As fotos. Aí é a realidade. Pô, é a tia da merenda, dominatrix brasileira, cara. Exatamente, porra. Cara. Porra, cara. Ah, não. Não, né? Vocês querem ouvir? Eu continuo pegando, cara. Continuo. Ainda vou tirar sarro de vocês. Entendeu? Com o maior rachixe, com o velho muro. Vocês vão ficar bolados. Mas tá, mas assim, tu pegaria ela porque ela é filha do Alan Moore ou porque ela tem um valor intrínseco, cara? Não, ela é maneira, cara. Tá? Deu sopa ali na petinha, a gente cata mesmo, entendeu? Ela é gostosa, cara. Cara, assim, falando de pornô, né? Não come, não come. É verdade. Porra. Não come, não come, né, cara? Falando de pornô, não, cara. É que aquelas as duas fotos que a Patrícia postou foram pra ferrar mesmo, cara. Viu? É, pois é. Quando eu tô olhando pra ela. Eu olho pra mulher e enxergo a gênese dela, cara. Enxergo a realidade. Então, cara, falando de pornô, aí, como o Marcelo salientou, ela teria público, né? Com o público do que curte a dominatrix brasileira, né, cara? Teria. É muito triste isso, cara. Dominatrix brasileira, velho. Merendeira, dominatrix brasileira. Até rima, olha que bonito. Como eu falo, que merendeira, a dominatrix brasileira. Cara, agora eu tô imaginando ela de toquinha na cabeça, levando um creme de baunilha pra criança. O conceito, lembrando, o alto fumando cigarro. O jabá autopunhetativo, lembrando que o conceito de dominatrix brasileira merendeira nasceu no podcast Mulheres Atrizes Que Odiamos, episódio 12. Verdade. Ouçam que está muito bom, está muito bacana. Mas eu ia, viu? Quer dizer, não é. Então não é essa. A questão é que eu gostaria sim, aprovaria ver um pornô. Aposto que ela tem uma tatuagem de mó maneira na bunda. Ela deve ter um pentagrama no corpo tatuado. É uma pastinha de bichinho. É. Ah não, quem tem essa é o Constantino. É esse petiche errado. Pô, cara, eu vou até salvar a foto que eu vou botar no post, cara. Pera aí. Vai salvar a foto mais merendeira dela, né? Sim. Claro. Sim. Como dúvida. Não? Ai, ai, cara, foda. Eu vou até ser mais claro pros amigos. Eu sinto falta de mulheres assim de pornô. Ah, mas tem, cara, porra. Você vai pegar os BBW da vida, que eu nunca vi pronunciar. Porra, tem todo um nicho, cara. É pra caramba. Não, sim, eu sei, claro. Mas com esse tipo de ideia. E tem umas que são muito exageradas e tem umas que é só mentira. A é BBW verdade. É só mentira pra gente clicar. Sabe? É verdade. Nem clicar num link que é de chub, BBW e tupi, que é uma mina que só tem um, tipo, uma pochetinha. Você vai tomar no cu. Verdade. É muito difícil mesmo procurar mina chubby, chub, sei lá, BBW. Porque ou é mina que realmente é um exagero, ou é um bagulho que. Sabe? Tipo, não tem problema. Como todo mundo sabe, que a gente não tem preconceito. Traveco, tem preconceito que come as mulheres gigantes, mas não é o que eu acho maneiro, entendeu? É. Maneiro o corpo que nem ela tem. Que ela tem, ela é gordinha e ainda assim é sexy, é gostosa. É, então, mas tem que a cara dela não ajuda. Não, só porque lembra o pai dela, cara. Não tem preconceito hoje, por causa. Ah, claro. Só porque lembra o pai dela. Que é um cara bonito. que você prefere? Que ela pareça o Lamuro ou o Francisco Cuoco? Francisco Cuoco. Brasil. Caralho. Tá aí, cara. Tá aí o lixo que a gente... Tá aí o nicho que a gente não explora, né, muito aqui, a gente vai falando das mulheres aí, das gostosas, não sei o quê, apesar de, né, aqui é realmente um nicho que tem público, cara. O BBW, tu diz? É, cara. Cara, na real a gente tá devendo, a gente ia fazer, né, cara, um podcast sobre isso, né, velho? Vamos. É, a gente ainda virá, a gente pode até chamar um amigo Juan aqui, que é um grande apreciador. Verdade, cara. Apreciador, não conheço, mas eu digo pros amigos, façam e deixem claro o nome de atrizes interessantes do nicho. Eu não quero mais clicar em link e ver a pochetinha só. Que é o bagulho de verdade, né, cara? Realmente. BBW Raiz. BBW de Varsa. Sartinho fardado de cérebro atrofiado. Não te deixam iguais. Todos eles com medo generalizam demais. Dizem que os negros são todos iguais. Você concorda? Se acomoda então, não se incomoda em ver. Mesmo sabendo que é foda, prefere não se envolver. Finge não ser você. E eu pergunto por quê? Você prefere que o outro vá se foder? Não quero ser uma dela. Não sei se você me entende, mas eu lamento que eu tô convivo com isso naturalmente. Não acompanho onde, porém, acho incrível que nosso corpo lindo já esteja nesse nível. Mas racionais, existente no que guarda a dinâmica. Eu vou mandar uma então pela falta de ideias aí. Eu vou mandar uma que também vou repetir do outro podcast que não foi pro ar, que é a Kristen Bell, a Verônica Mars. Vou ter que te perguntar de novo, porque eu não sei quem é, cara. Kristen Bell. Sem com K, por favor. De preferência, Kristen Bell de cabelinho curtinho. Tentei deixar isso bem claro. Ah, porra, claro, me lembro dela. Linda pra caralho, mal. Puta que pariu. A carinha, essa sim, carinha de dar tapa. Pra caceta, né, maluco? Cara, que surra de pau mole na cara dela, rapaz. Puta que pariu, cara. Ei, fui meio agressivo agora, né? Foi expressivo. Os amigos me perdoem. Não, é isso que ela merece. Essa é a pena dela ser linda, né, cara? Porra. Cara, essa mina, eu lembro que quando eu, nas minhas noites de insônia assistindo SBT, eu via, né, todas as séries possíveis que passavam, séries bostas, séries boas, e passava Verônica Mars. Então, tipo, eu vi muito Verônica Mars, só que, cara, eu na época eu já não fazia, agora menos ainda, eu não faço ideia do que se trata a porra da série, cara. Eu ficava tão hipnotizado com essa mulher. E, tipo, depois ela cresceu, ela tem várias fases, e todas são, porra, pra caralho. Mas essa fase de cabelinho curtinho, puta que pariu. Ela fez Heroes também, né? Ela fez Heroes? Fez Heroes. Quem ela era no Heroes? Ah, não sei, eu não vi Heroes, mas eu sei que ela fez. Eu vi uns episódios só. Mas eu vou olhar aqui, eu vou olhar na Wikipedia, porque a Wikipedia sabe. Cara, Matuza, nessa foto aqui, cara, de cabelo curtinho, ela tá bonita pra caralho, mas eu vi umas outras fotos dela de cabelo curtinho que eu não gostei, cara. Mas aí ela tá linda, cara. É. Ela tem o maxilar dela, é bonito, cara. Posso fazer uma única ressalva? Sim. Vai lá. Ela tem uma beleza muito clássica, né, cara? Muito, assim, muito modelete, sabe? Uhum. Esse silêncio pra dizer que vocês não concordam comigo. Não. É que eu achei que ia continuar. Eu preciso adicionar alguma coisa. Ah, isso é, cara. Assim, ela tem aquela carinha e tal, mas eu acho que a cara dela me passa alguma coisa, sabe? Cara... Tipo, não é a cara padrão de mina lindinha, assim. Ela tem uma cara que... O queixo dela, assim, o maxilar dela realmente é marcante. Maxilar dela. Ô, cara, se o nariz é o pênis das mulheres, o maxilar e o queixo é tipo... As bolas, tá ligado? É a saca? Costura do saco. É a costura do saco, velho. Tipo, ele faz diferença, cara, entendeu? É foda, realmente. Olha, em Heroes, o personagem dela chama Ellie Bishop. Cara, não me lembro. Peraí, vou... É a menina de dupla personalidade, aquela? Não sei, eu nunca vi Heroes. Não, né? Porque ela era muito mais... A Stripper era rica pra caralho, mas eu não sei se era ela. Eu acho que ela era mais velha, né? Uhum. Bom, aparentemente a família tem uns raios na mão aqui, eu tô vendo. Cara, imagina um pouco com ela soltando raio. Porra. Não precisava ser pela mão. Não, sou uma xota. Não, não vi ela no Heroes, cara, não vi. Deve ser tipo, eu vi uns 4 episódios só. Ah, porra. Deve ter sido quando Jeff Lloyd assumiu, que apareceu um mutante até no episódio. Eu não ouvi. Mutante da semana. Não entendi nada. É, exatamente. Jeff Lloyd não sabe escrever histórias sem 32 personagens. Enfim, tem uma cara que não é nem da capa, ele tá só com a mão fechada. Meu Deus. Caralho, maluco. Anelzão de Super Bowl. Ela não poderia ir na rua pra comprar o frango assado no domingo. Pulia ela mesmo, tá ligado? Cara, esse queixo aí pra gente. Se um dia essa mina sumir, cara, saiba que ela tá no meu porão. Raiva. Justo. É. Não importa, apenas não. Já encerrado. Cara, sabe, falando de Heroes, uma outra mina, ela não sabia. Fala. Não, eu ia dizer que ela, nessa foto de cabelo curto, ela tem muito cara de menina americana, assim. Sim. Padrãozinho americano, tá maneiro. Você vai falar, eu vou falar então rapidinho. Em homenagem ao. Já que todo mundo tá homenageando o Miguel, o Hiro, do Hero. Engraçadinho, aposto o Miguel Gama. Ah, o Hiro é meio gordinho, né? O Miguel curte gordinho. Ele é um gordinho atrapalhado, né, cara? Verdade. É, assim, quando acaba, assim, quando ele consegue satisfazer o Miguel, ele vira assim, todo sujo, assim, de fluidos corporais de origem diversa, e daquele filho assim. Aí, mandei uma foto dela aí mais velha, mais mulher aí. Ó, cara, mas eu vou dizer que aqui eu não acho tão da hora. Ah, então, eu prefiro dela mais cabelo. Eu falei, eu prefiro ela com cabelo curtinho, mas daí ela tá da hora. Não, ela tá bacana, mas aqui que ela tá com essa vibe de soul sensual. Eu gosto dela com roupa normal, tá ligado? Ah, eu também, igual da moleca, né? Ela moleca é o esquema. E aí uma foto dela é mais maneira. E aí uma foto dela, do Hiro com, depois de ter encontrado o Miguel. Puta que pariu, vamos ver. Não pode ser pior que a mulher com tênis no rosto. Não será. Que merda, Matheus. Porque se for, eu acho que eu não vou conseguir dormir. Meu Deus. Sabe o que isso me lembrou agora, cara? Esse japonês com essa cara de que ele cocô me lembrou aqueles fetiches bizarros japoneses com menina no metrô. Caralho. Mas o Miguel encontrou. Não, o Miguel, acho que ele age assim normalmente, né, cara? Encontrar na fila da padaria, né? Tanto fácil. É, acho que o Miguel é da Bahia, cara. Tipo, imagina a micareta, tá ligado? Micareta o ano inteiro, né, cara? Trio elétrico na rua e tal. Capoeira. Você não pega o ônibus lá, você pega o trio elétrico. Ah, vamos dar sinal pro trio elétrico parar. Vai pro trabalho. Vai de Abadá pro trabalho. Ai, Miguel, a gente ama. Um beijo, Miguel. Chiclete de banana rumo ao centro, segura aí. Cara, que foda. Tu da Cláudia Leite tá indo pra onde, meu velho? Tá indo pra Cidade Velha, oxe, fala mesmo que eu vou. É nesse embalo mesmo que eu vou. Cara. Ah, antes que eu me esqueça, parabéns, Miguel. Ah. E eu viajo além do horizonte. Virou minha cabeça e o coração. Feito bola de sabão. Me desmancho por você. Virou minha cabeça e o coração. Feito bola de sabão. Me desmancho por você. Chegando a final desse episódio, vamos para as considerações finais, cara. Primeiro, né, Matuza, mandar um beijo pro nosso amigo Miguel, que está fazendo anos hoje, cara. Ei, parabéns, Miguel, parabéns. Por isso parabéns, que ele não está presente. Esse aí está comemorando lá com muitas putas. Exatamente. Na verdade, ele está no Clube das Mulheres, mas ele pediu para não falar. Está no Clube das Mulheres vendo Adriano Cowboy, tá ligado? Um cara assim, malhado. Aqueles caras que tiram a calça só puxando. Puxando na barra dela, tá ligado? Ah, claro, claro. Como não? Que nojo. Pô, eu pensei nele como uma estrela do Clube das Mulheres, desentado de ódio, assim. É assim que ele comemora o aniversário dele, né, cara? Estilo de Pikachu. Beijo, Miguel. Um beijo, cara. Parabéns, Miguel. O que se me permite dizer, assim, como seguidor do Caralinho, o social media mais genial que a internet verdade, já concebeu. Com certeza, com certeza. Verdade, sem verdade, dúvida. Tem seu valor, realmente, Miguel. Enfim. Eu vou me perder aqui. Por trás de todas as faixas lindas que embalam as conversas do Caralinho também. Verdade, sim. Cara. O nosso editor, cara. A gente devia ter mudado o tema desse podcast pra ser Miguel, vida e obra. Devia ter feito podcast. Caralho, é sempre mais. Porra, só sobre o Miguel. Eu tenho assim, que o Miguel ele vive várias aventuras secretas em busca de faixas de áudio pra colocar no Caralinho. Sim, cara. Alguém que tenha encontrado Conde e Drácula pra ser tocado é alguém que merece o nosso eterno respeito. Realmente, cara, realmente. É uma biblioteca musical, né, cara? Instantânea. É realmente, cara. Tem umas músicas que ele coloca que eu não sei onde é que ele tira, cara, tá ligado? Pô, Miguel, ele vive pra isso, cara. Vive pra. Se o podcast atrasou, é porque o Miguel tá procurando a melhor trilha possível. É verdade, cara, é verdade. É, fica tranquilo, vem coisa boa aí. Exatamente. Se me permite continuar rasgando seda, o homem que fez o desenho mais incrível, que era aquele ursinho puff com a camiseta do justiceiro. Sim. Sim. Muito foda. Então, se ele não domina a indústria de quadrinhos e cria sua própria editora, é porque ele tá aqui, editando podcast, fazendo essa coisa maravilhosa. Exatamente. Exatamente. Beijo, Miguel. Sou seu fã. Somos todos. Todos somos fãs do Miguel, cara. Nós não teríamos esse mais um podcast, como diz o Marcel, sem ele. Digo assim, ó, mexeu com o Miguel, mexeu comigo. Mexeu com as partes íntimas do Miguel? Mexeu comigo. É, porque provavelmente a gente vai estar lá, bem próximo dela. Sim, claro. Então também a gente tem que agradecer também aqui, cara, um comentário, porra, que o senhor F. O senhor F, que é o dono da Crônicas de um Punheteiro Triste, é um ótimo nome, inclusive. Que, pô, fez um comentário aí falando do último podcast Travestis, Vida e Obra. Fez, né, todo um comentário falando que a gente respeitou o tema, fez de uma maneira legal, que ele curtiu e tudo mais. A gente tem que agradecer, que foi um comentário legal, que, pô, pra gente foi importante. Alguma coisa pra falar, Marcel? Não, cara, realmente, tipo, é um tema delicado, dependendo do ponto de vista, né, cara? E, tipo, muita gente, é muito fácil levar pro deboche, né, cara? E eu achei muito da hora, dá uma sensação de dever cumprido, assim, quando alguém que, tá ligado? Entende a intenção, né, cara? Exatamente. Que a gente fez o podcast, tipo, né, a gente, do nosso jeito, mas, cara, com todo... Exatamente. A gente também não ficou cheio de dedos tentando não agredir, a gente foi a gente, tá ligado? A gente foi lá e fez do nosso jeito mesmo, e o resultado foi isso aí, o pessoal aceitou bem, assim, foi... Exatamente, cara. Foi bonito, cara. Isso prova que a gente é lindo, né, cara? Olha só, a gente... Isso prova que a gente é lindo. Foi a gente mesmo, tá ligado? E ficou bonito, tá ligado? Realmente... obrigado, senhor F. Valeu, cara. Entrem aí no Crônicas do Punheteiro Triste. Vai estar o link aí no Vai estar o link aí, realmente. E pô, Crônicas do Punheteiro Triste é um blog pra todos, um Tumblr pra todos os gostos. Exatamente. Eu ia falar uma frase, só que não veio a frase. Não, eu ia falar tipo assim, esteja ciente ao entrar, tá ligado? Sei lá. Uhum, esteja avisado. Exato. Não venha dar a chaque de Bambi depois. Exatamente. Oh, shut up, fag. Exatamente, cara. E cara, também, a gente recebeu um comentário, cara, tipo, queria mandar um abraço também, cara, pro cara que foi o cara que deu a ideia desse podcast, cara. Pro Tio Suquita, cara, tá ligado? Que realmente. Ele foi o cara que sugeriu que a gente fizesse, cara. O Buddy Holly também, ele falou que achava da hora também fazer o podcast e tal, cara. O momento que a gente tá gravando esse podcast, o Buddy Holly ainda não comentou, ainda não veio a nós. Exatamente. Dá o parecer dele. Exatamente. É verdade. Será que ele se intimidou, cara? Será que não? Será? Vai saber. Mas realmente, sem... Eita! Tá andando de carro, né, cara? tá gravando a montanha russa, pô? Tá foda, cara. Tá foda pra caralho. Caiu um tempão. Acho que agora tá pesado. Caiu pra caralho. Sim. E eu me perdi. Droga. Tá falando do Tio Skeeter. Ah, é? Não, é isso, cara. Ele até falou, cara, será Vida e Obra um novo tema, um novo quadro do Caralhinhos Voadores, cara? Quem saberá, né, cara? Quem saberá? Jamais saberemos. Jamais. Ou não, né, cara? Ou não. De surpresa, na calada da noite, na virada da esquina, né, cara? Vamos ver. E Juan, cara, tu quer mandar um beijo pra alguém? Tem alguma coisa pra falar, cara? Pra fechar o podcast? Caiu de novo. Caiu? Caiu. Caralho. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de. Ei, ei, ei, ei. Ah. Foda. Cara, eu tô com uma imagem tal perturbadora. Desde hoje cedo, eu tava pensando em pessoas pra colocar na lista e tal. Uhum. Eu tô com a ideia de, cara, imagina que louco uma versão Suicide Girl do Edgar Allan Poe. Meu Deus, como assim? Como assim, cara? Explique-se. Não me pergunta como eu cheguei até aí. Tá? Eu não sei. Não usarei perguntar. Mas imagina que foda um cara fazendo pornô, um cara com o shape e o bigodinho do Edgar Allan Poe. Um monte de tatuagem, tipo Suicide Boy. Cara, tinha. Põe na mesa. Tem uma. Eu não sei o nome, mas tem um tipo Suicide Girls que é de maluquinhos, de homens. Caralho. Eu vou procurar o cara mais parecido do. Como é que ele garam um pouco aqui? Como ele é? Tô muito doente, cara. Com uma cabeça achatada, esquisito, me levava de repino. Não, eu sei como ele. Não, então eu vou procurar o cara mais parecido com o Edgar Allan Poe possível. E eu vou te mandar uma foto, tá? Beleza, vou guardar com muito carinho. Eu precisava da minha cabeça, cara. Eu desde o início do podcast pensando. Tá mais aliviado agora. Tá procurando, Matuza?